Olá, Gol 1738, pronto, cópia. 38 pra cópia. Gol 1738, autorizado com 15, nível 360. Via López Zulu 21, decola da pista 10, primeira curva à direita, sai da água, após elefa, transponder 5075, frequência do controle 120, décima 8. 360 com 15, após Zulu 21, decola da 10, curva à direita, água, elefa, transponder 5075, controle 1208, gol 9738. Gol 1738, poderamento correto, reporte para o final. Salvador, boa tarde, Azul 4198, ciente da Oscar, confins, ponto cópia. Azul 4198, Oscar confere. Reporte. Azul 4198, autorizado confins, nível 360, via López Zulu 21, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da árvore, elefa, transponder 5071, frequência do controle 120, décima 8. Poderia confirmar o transponder? Transponder 5071. Altra 360, pista em uso 10, primeira curva à direita. A saída poderia confirmar também? Abo, elefa. Azul 4118. Abo elefa, transponder 5071, controle 1208, azul 4118. Azul 4118, confirmo. Via Alpha Zulu 21. Alpha Zulu 21. Azul 4118, planejamento correto, reporte para trás. Posso papá? Início aerovia, Alpha Zulu 21 até o PIVUC. 4118, correto, reporte para acionar. Chama a placa, Azul. Charlie, Juliette Charlie Zulu, táxi autorizado, chama na papá para ingresso na ficha notária. 327, 60 milhas fora, serviço radar encerrado, chame Ilhéus 1201. Controle Ilhéus 1201, abraço, Xené 6327. Estabilizado LS, X-ray da 10, o azul 2789. 789, chame Torre Salvador em 1895. 6895, boa. Em Salvador, boa, o azul 2789. 2789, ponto autorizado, pista 10, vento 140 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 10 noite. Livre pouso na 10, azul 2789. Juliette, Charlie, Zulu, autorizado ingresso 97, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 97. Azul 4118, puxo BR estacionamento, posição 3. Azul 4118, livre puxo BR estacionamento, reporte para o táxi. Livre puxo BR estacionamento, chama para o táxi, Azul 4118. Solo, Salé, 6355, livre pushback, acionamento, reporte para o táxi. Puxa, acionamento, reporta para o táxi, 3. 79, livrou aos 10, livre à direita, chame solo, frequência 121-1. 21 no solo, obrigado, 7-9-2. Azul 2789, autorizado Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 109, São Salvador, prossiga. Bomba 09, o senhor fez alguma DNA na sala IET? Gente, só um minutinho. É, já te pago a conta. Gente. Gente, abre essa carga, confirma o horário do plano? Previsto no 1935, senhorita. Gente, aguarde cópia, confirma a matrícula por gentileza, abre essa. Abre essa carga 8487. 487. Prossiga. Autorização para Golf. Afirmativo, vai aguardando a rotação 3835, informação acha para Golf. 3835, ciência, aguarde qualquer confiança. Guarda. Boa tarde, solo Gol 9620, formação Oscar, solicita Recife. Gol 620, aguarde qualquer Recife. Qual o destino? Não tem, não foi nenhum dado do seu plano. ...090, via Golf 677, subida Conde, curva esquerda, pista 10, código 5563 e o controle 120, destino 8. Bomba 09, cotejamento correto, já estacionado? Tá finalizando, em condições visuais a 500 pés, via setor norte do aeródromo de Salvador, em corte visual com o aeroporto. Ajuste 10018, azul 4118. Pela Índia 1895, torre quando pronto, um excelente semana, senhorita, azul 4118. Tudo para a minha aplicação, até meu pés no corredor Axé, só meu farol da barra. Bota mesmo, tem condições de pegar pro da presente pro Edmurro de São Paulo? Pro Edmurro na presente atualizado. Gente. Oi, Salvador, boa tarde, corrigindo, azul 4118, ponto de espera pronto. Boa tarde, azul 4118, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento no 30 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar, pista 90, azul 4118. E a parte principal Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 098, ao chamar 6355. Autorizado com fim, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Bloque, aperto Luno 0, curvável, aperto Luno 6, após conforme. Dael, Leda, Mote, vai subida, com a primeira curva à direita. Código 5110 e o controle em 120, decima 8. Com fim, 360 nível, apesolo 1-0, bloque, apesolo 0 por base, apesolo no meio após, no conforme. Decola pista 1-0, daí o Leda Motiva. 5-1-1-0, transponder, 1-2-0-8, o controle está 3-8-3-5-1-10. Correto, para posicionamento. 3-8-3-5, pronto para pushback, acionamento no 10. 3-8-3-5. Autorizado, chama para o táxi. Livre, chamaremos, são 3835. Fazer 09, autorizado, táxi, hotel, táxi e hotel. Táxi e hotel, chame torre 1895 para o cruzamento. Uma 620, pronto, cópia? Prossiga, 620. Recife aprovado, nível de voo 370, conforme rota do plano de voo, subida Muca Transição Aracaju, primeira curva esquerda após a decolagem pista 10, código é o 5113 e o controle em 120, décima 8. Recife no 370, rota do plano, decola 10, curva esquerda, Muca Transição Aru, 5113 e 1208, 620. Correto, para posicionamento. Decolada 1-7, chame controle, frequência no 20, décima 8. 208, excelente semana azul, 4-1-1-8. 4-1-1-8. Azul 4-1-1-8, suba ao 360, saída Arbo. 360, Arbo, azul. Modo próximo ponto, perdão, no 0, Solo Salvador, gol 9738, chegar aqui acionamento no 08. Aguarde, 9732. Aguarda. Oi, Salvador, muito boa tarde. Mumba 09, está no hotel, para o cruzamento. Mumba 09, mantém a posição. Está em posição no hotel, para o cruzamento. Salvador, azul 6918, estabilizado no X-ray. Azul 6918, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 6918. Chené 6355, autorizado alinhar e decolar. Estou no 0, vento no 50 graus, no 0 nós, ajuste de altímetro no 0 no 8. Autorizado alinhar e decolar, já estava no 0 no 8, Chené 6355. confirmado pelo voo 9732? 2 minutos. Já. Controle é o Papa Romeu Sierra do Leste. Está no primeira Jardim, o Rosa do Campo. Ok, Sierra do Leste, chame Torre 1 no 895. 895, chamará a Sierra do Leste. Oi, boa tarde, é o Papa Romeu Sierra do Leste. Sierra do Leste, Torre. O senhor está na vertical de posicionamento de Pirajá. Tira mais 3 minutos para pouso em Salvador, senhor. Ok, Cinti, qual a intenção do senhor é de parte aqui de Salvador? Vai para a marca, senhor, vai tocar a remeter. Cinti, chame na final da 97, o Sierra do Lueto. Na 97, eu posso parar a Sierra do Lueto. Chame 6355, da colada 221, chame controle 7120, décimo 8. Chamando controle 208, o chame 6355, grato, uma boa tarde. Julho, Zuno 34, 320, ciente, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1018, da 3835. Parte Índia 1895, 1018, da 3. 835, boa tarde. Afirma cargo 8487, só para cópia. Afirma 8487. Presente vida na saída da EL, 380 nível, 6325. 109 autorizado, cruzamento da pista 1028. Caso Recife 390, primeira aerovia Azul 17, vai sair na Boca Aracaju, curva esquerda após 5127 no transponder, 120.8 controle Salvador. 1208 é o controle, Arthur. 1208. Salvador, Azul 6918, visou? 6918, via Alfa, chamei a Juliette. Via Alfa, chamará antes da Juliette, 6918. Azul, após ingresso na Alfa. Vai fazer a delta, passagem azul, após o ingresso na alta, está bem afirmado. Afirma. Manutenção 07, afirma. Está com movimento aqui um pouco intenso aqui no solo, só aguarde um minutinho que vou te autorizar até a Golf. Só um minuto. Socorro. Manutenção 07 seria aeronave T3, correto? Afirmo. O senhor vai por meus próprios até ataque ser Golf ou vai revocado? Isso. 08. 08, Diablo F está na final. Salvador, são 3235, condição 090, pronto. 3835. Autorizado alinhar e decolar, 140 graus, 109, ajuste de altímetro 108. Tive alinhar e decolar, pista 90, tá, 3835. Pista 07, na escuta? Escuta. Autorizado táxi até o Taxi Golf, chama Taxi Golf para o cruzamento. Ok, vai. Corrijo manutenção até hotel, até a hotel. Manutenção 07 na escuta? Por quanto tempo você permanece na Taxi Golf? Ok, 25 minutos. Chame o solo, 21 décima 1. Confirme, poderia confirmar o horário da notificação para arrimar? É agora, por favor. Oi, gente. 182 a bordo, 2h43, Galeão. Táxi autorizado de via Pati Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10-18, gol no 738. Pati Índia, ponto de espera, 10-18, torre 1895, 1018 no ajuste, gol no 738. Boa tarde, solo, gol no 620, puxe o aquecionamento, portão 5 no 620. Abaixo para puxe no 620. Não, se escuta. 60 na saída da El. 360 mantendo o perfil da AEL, possibilidade de aproar da AEL à frente? Fernando Leda. Continuado, front Leda, 3835, muito grato. Boa, Azul 4118, chame Recife, 260 até 1288. Temos, senhora. Sim, só um minuto. 4118. Autorizado a alinhar e manter puxando zero. Salvo, boa tarde, o Chile 63 no 4062, é para puxar o acionamento. 3 no 4, sente, aguarde. Nosso escudo. Comandante, bom dia. É o gol 1169, tá? Quem tiver informação, óbvio, autorização de tráfego, Guarulhos. Eu acho que copia Guarulhos, 1169. Copia Guarulhos, 1169, 817. São 07 na escuta? Atenção 07 na escuta? Chame agora a torre 1895 para o cruzamento da pista. 620, puxe a sua no portão 5, chame para o táxi. Autorizado, chamo o táxi, 620. Chame a 314, puxe a sua, chame para o táxi. Autorizado, puxe para o estacionamento, chama pronto, 6304. Mantenha o ponto de espera. Sim, mantenha o ponto de espera, 73. 1-7-3-2, autorizado a alinhar e manter puxando a 0. Ali, mantenha 1-0, 738. Na 6355, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. 1-3325, chame a 6355, graça, boa tarde. Bom. Frequência 120-8. Barato, boa tarde. Salvador, muito boa tarde. Rumba a aeronave decolada, aeronave 5563, cruzando 1300 pés. Rumba 09, contato radar na decolagem. Rumba via saída Conde para o nível de voo 090. Via saída Conde para 090, rumba 09. Conceito a DLA, conceito para o conceito do plano e uma hora a mais para a notificação também, senhor. Não, afirmo, tá correto, só que a notificação era para as 17h30 e foi feita uma DLA para uma hora a mais, 19h30, 18h30, desculpe, só que agora são 19h30, então já venceu. Não é raro lá, tá ok. Gol no 620 para o táxi com 182, 3:06, alterna Fortaleza. Gol no 620, táxi autorizado. localizado em Apache, Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1018 no 620. Ibe, táxi, Apache, Índia, 2895, bom. 1738, 3A, decolagem, pista 90, vento 130 graus, 109, ajuste de altímetro 1098. Emissão 732. Corrigindo, o Chinem 3 no 4, táxi via Fati Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1018, Chinem 3 no 4. Pátio, hotel Índia, ponto de espera, 1895, o Chinem 63 no 4. Manutenção 07, autorizado, cruzamento da pista 1028. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 69, precisa da ordem, 1160. Bono 869, acione identificação, voando a Lagoinhas para interceptar a chegada BOF, desça via para o nível de voo 050, o ajuste 10018. 1018 no ajuste, 1050, voando da Lagoinha, voo 1869. 1060, 2020. Voo 9738, decolado aos 31, chama controle, frequência 120.8. 208, é, boa tarde. 9, autorizado, Terra Bravo, Golf Romeo, nível 360, via Upper Zulu no 0. Decolada a pistão no 0, primeira curva é à direita. Saída da El, lenda, transição ótima, transponde a 5125, frequência do controle 120.8. Autorizado 360, Upper Zulu 10, decolada a 0, curva esquerda, El, lenda, ótima, 5125, transponde 208, ao controle por gol no 1169. Carro 1169, confirme, curva à direita. Afirma, curva à direita. Gol 1169, posicionamento correto, reporte para acionar. Porque posicionamento, gol 1169, posição 7. Salvador, boa tarde, Olimpo 08, minutos para cópia. Gol 620, autorizado decolagem, pista 0, ventana 20 graus, 09 nós. Iniciou decolagem, pista 0, 20. Atenção, é a torre. Atenção, por gentileza, chame solo 1, 2, 1, decimal 1. Oi, Salvador, boa tarde. O Chanel 6304, eu posso esperar 1-0, pronto. O Chanel 6304, boa tarde. A Lima tem pistão 0. A Lima tem 1-0, 63, 1-4. A Golf Mike confirma o tipo do equipamento e pessoas a bordo. Procedimento, reporte para o retorno. Site 38 autorizado, Alex. Muito grato, site 38. Mike Wolf, Mike, confirma posição no momento. Gente, mantém sem condições visuais, 500 pés, reporte Paripi. Gol 1620, decolou 34, controle 1-20.8, bom voo. 1208, boa tarde, boa semana. Autorizado Salvador, boa tarde, eu vou no 620, passa 1510 na Puca. Vou no 620, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 370. Puca para o 370, autoriza dar presente direto Puca para evitar uma formação aqui na decolagem. Sou o no 620, autorizado a dizer, você pode poder me dizer. Ah, autorizado a dizer, ele vai estar só por lá no Puca da presente, ao invés de interceptar 072. Sim, chegou o no 620, autorizado a pular no Puca. Nível 260, cola da pistola 0, curva à direita, direto na radial 230 em rota. Zona 2640. Controle 120, decimal 8, a torre 1, no 8, decimal 9. Área 108, identificou. Descida para o 070, azul 4206. É, 070, corrigi. Descida 40, controle 120, decimal 8, a torre 2, 9, 8, 08. 408, cotejamento correto, chame para acionamento. Está pronto para acionamento. Livre acionamento, chame para ataque, 408. Salve Salvador, Marcelo 307. Chega. Gente, chama o término, manutenção 07. Chama lá, 07. 260, alterna 1288. 260, secundária. Secundária 1288. 288, obrigado. Telegram 604, decolou 37, controle 1, 0, 08, Mongol. 208, boa, até abraço, 63, 04. Teste cruzando 080 em seguida para o 090, eco 110. Teste, tráfego na etiqueta, eu escolho. Pelo menos 20. Controle Salvador, boa tarde, Xenero 63, 04, saída Momo. Senai 6314, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 340. Via saída Momo para o 340, Senai 6314. Tango, Juliette, Charlie, Zulu, serviço radar encerrado, 57 milhas do oeste de Salvador, mantenha nível de voo 085, chame o controle Ilhéus na sequência 120-1. Chegou aí na... Negativo, aguarde, certo, agora. Brau, reforço no partido azul, cheque o transponder, não recebo mesmo. Michael Snyk, informou, a informação veio cortada, não recebi a informação dela. Estou no 869, confirme a velocidade indicada. 259, com 869. Salve, meu senhor Azul Eco, autorizado Salvador para RMA, 500 pés, decola da 17 com Pro Norte, direto coordenação com a torre. Aciona 0115, torre 1 no 8, decimal 9. 015, vezes assim na torre, decola com Pro Norte, você Azul Eco. Correto, senhor Azul Eco, 45, quantos a bordo? Tônico. Gente, para acionamento torre 1895, ajuste no 08, senhor Azul Eco. 08, 09, reporte quando pronto para descida. 0135, reportará quando pronto para descida, Serra. Então, Juliette Sierra, confirme o tipo do equipamento que você usa a bordo. É um Alfa Sierra reativo e eu tenho 09 a bordo. Chateau Juliette Serra, reporte me deu descida. Tratará de alta descida, Serra. Tá vendo? Autorizado, chame, tá? E chame para depósito. Milhas rumo sudoeste, cruzando 080 em descida para o 050, um Boeing 738. Tem o mesmo de casa, 63 no 4. Bom, no 869, informo tráfego, posição 11 horas, 1,612 de milhas. Como noroeste, cruzando 060 em subida, um Airbus 320. Paciente está cruzando, tem o mesmo de queda, vou no 8. Vou no 869, desça para 4.000 pés, ajuste no 08. 4.000, no 08, ajuste no 869. Papapá, Hotel Juliette Sierra, fique atento a um tráfego mantendo 500 pés na linha do litoral, opção 44. Ciente do tráfego, o Hotel Juliette Sierra. No 620, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 2085, uma boa semana. M3-1-4, controle. Prossiga. É, o senhor cumpriu o perfil da subida Momo com a restrição acima ou abaixo do nível 115 milhas cruzando? Com a 15 milhas DMR, acima do 110. Excelente. No 869, autorizada a descida para 2.000 pés, canceladas as restrições de altitude em Elo, autorizado final do procedimento LS, reporte com estabilizado. Sente, 2.000, considera as restrições em Elo, no 869. Controle Salvador, Hotel Juliette Serra, ideal de descida. Hotel Juliette Serra, autorizada a descida para 500 pés, o ajuste no 019. 1019, iniciando a descida, Sierra. Controle ao Mike Wolf Mike. Prossiga, Mike Wolf Mike. Passação, passe por controle. Mike Wolf Mike, chame agora a torre na frequência 118, desse 195. Prato, salve. Salve, boa tarde, Mike Wolf Mike. Boa tarde. Mike Wolf Mike, boa tarde. Prossiga, localizações. Direto autorizado, reporte na aeroestação, solo continuado, vento no 50 graus, 7 nós. Ah, que graça. Vai, Mara Fabará, Thiago Luan. Juan Alfa, conforme o Windgate Speed. We are maintaining 250 knots, airport 0021 Alfa. Spoke 0021 Alfa, reduce speed to 210 knots. 210 Azul 4206, desça para 4.000 pés, ajuste no 09. 4.000, 1.09, 4206. Na frequência 12545, alternando 2685. 2545, alterna 2685, 63 no 4. Oi, Mara, Thiago Eco. Tiago Leco, não entra para reportar no setor, vento no aeródromo 180 graus, 7 nós e a parte solo controlado. Controlado, Tiago Leco. Falante, contato visual, reporta no solo controlado, vento no aeródromo 180 graus, 7 nós. 8 graus. Vamos, Salvador. Abre essa carga 487, retaguarda do Boeing da Goa até o ponto de espera. Quando lá, torre 1895, altímetro no 019. 1019, essa carga 8487, autorizado o táxi na retaguarda do Gol, ponto de espera da 10, 118.95. 118.95. É, o Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, a torre 11895. Gente, Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, torre 11895. Auxílio tráfego? Gol 1169. Gol 1169, a linha e decola, vento na 0, vento 190 grau 079. A linha e decola, 1169. Foi Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette, Sierra. Papa Romeu, Hotel Juliette, Sierra, informa o tráfego. Robson 44 agora realizando pouso no pátio 5. Autorizado a abandonar a linha do litoral, reparte para girar base, pistola na 7, cruzamento da final da na 0. Reportará para virar base e cruzamento da 3. Cruzamento da 1-0, Serra. Azul 4206, informa o tráfego que o precede encontra-se a 9 milhas com grau de 1-0709, Boeing 738. E redução para 1809. Resumindo, 2426. Michael Fumax, eu falo 46, livre corte, boa tarde. Boa tarde. 4000 feet, can 81019. 81019, 4000 feet, airport, 1869. Confirma estabilizada. Afirma, estabilizou. Dono 869, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 2295, dono 869. Foi Salvador, o Hotel Juliette Serra cruzou o eixo da 10. Hotel Juliette Serra, autorizado o pouso pairado, cabeceira 17, vento agora 200 graus, 4 nós, informa o Boeing da Gol, final de 6 milhas, pistão na 0. É, ciente, reportará pairado, controlado, Serra. Sim, reporte, está autorizado o procedimento, 4206? 206, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS, reporte quando estabilizado. Quartará. Chamação, pouso autorizado, pista na 0, vento variável 3 nós. Paciente, tem o mesmo do visual e notificado, o Gol 8 menor, pouso autorizado no 0. Gol 1169, decolou 48, controle 120, decimal 8. 308, 1169. Controle Salvador, Gol 1169, decola, nada L, transformida, passado 1500. Gol 1869, contato radar na decolagem, suba via saída da L para o nível de voo 360. 360, 1169. Loop 08, táxi autorizado, aposta na táxi hotel, altímetro no 019. Portugal 021 Alpha, reduce speed to 190 knots. Reduce speed 190 knots, airport to 021 Alpha. Hotel Juliette Serra, considera solo os 49, táxi via Oscar, livre, costa parquear. Sierra, Final do procedimento, LS X-Ray, chame a torre na sequência 198, decimal 95. 895, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Realizando manobras ali, mantém piscina zero. Realizando ali, mantém a onda zero, aplicar 847. Torre, boa tarde, 4206, final X-Ray 10. Azul, 4206, boa tarde, pode estar aproximação, aguardando a pista livre. Aguardo. 1869, sala 50, libere a próxima direita via Fox, solo 1, 2, 1, décima 1. A próxima direita, solo, qual foi a frequência? 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, boa noite, 69. Prossiga para passar minha informação. Qual horário da notificação? Gente, aguarde cópia. Minha informação. Boa noite, 0 graus, 049. Autorizado a decolagem da aula 0, a carga 8487. De voo 090, chame o controle Aracaju na sequência 120, decimal 3. Azul 4206, pouso autorizado, piscina 0, vento variável 3 nós. Ok, livre pouso no 0, 4206. Confirmando, não tá chovendo não, né? Negativo sobre campo. Obrigado. 8487, decolou 52, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, graças a uma boa tarde. Controle, boa tarde, essa carga 8487, passando 3500 na sua escuta. Essa carga 8487, contato radar na decolagem, sua via sai da PUCA para o nível de voo 390. Na PUCA, 390, essa carga 8487. Salvador para Serra Índia com Índia? Portugal Zero to One Alpha, stand by to communication transfer. Para Serra Índia, Eco Índia. Estão no 251, alterna 13325. 351325, gol 1169, volta lá. É Portugal 021 Alpha, press final ILS approach, contact the tower in 118.95. 118.95, clear for ILS approach, 710, Portugal 021 Alpha. Olimpo 08, boa tarde, mantenha a posição, mais um pouso agora na 90 para ser autorizado via pista. Tower, boa noite, boa tarde, Portugal 021 Alpha, can you establish on ILS 4910? Portugal 021 Alpha, good afternoon, clear to land, runway 10, winds 180 degrees, 0 turn off. Clear to land, runway 10, Portugal 021 Alpha. Obrigado, voo local. Um sobrevoo no Pará de Itapuã. Foi Correto, qual parte aí, com a data e pessoas a bordo? 06-5. Tente para estacionamento torre 1-8-9-5, quem é que é o meu delta? Altimento no 0, 1-9. 1-0-9, estacionamento, obrigado, quem é que é o meu delta? Olá, Salvador, Azul 4206, está na Alfa. Azul 4206, Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, autorizado, 4207. 4206, Juliette. Azul 69, 1-9, pronto, 4. Azul 6919, autorizado Campinas, via rota do plano de voo, nível 340. Pisto no zero após decolagem, curva direita, subida da AEL, Leda, Motiva. Transponder 5142, controle 120, decimal 8. 240 para Campinas, decolagem, curva direita da AEL, Leda, Motiva. Correto, azul 6909, chama para feedback estacionamento. Estágio, Sinai 6210. Sinai 6210, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 09. No 09, via chegada Mari, pode uma proa mais direta? Sinai 6210, após Fabog autorizado ITAP, descida para o 050. Após Fabog e ITAP, 6210050. Chame o centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Passa cargo 8487 com Recife 12545, alternando 12685, boa tarde. Portugal 021 Alpha, the ground is 48, vacate to your right via Foxtrot and call ground 121.1. Via Foxtrot and 121.1, Portugal 021 Alpha. Ground is both floated at Portugal 021 Alpha on Foxtrot. Portugal 021 Alpha, Private X Alpha, Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Portugal 021 Alpha. Papá, ajuste 1-0-1-9. 1-0-1-9, passará na Papá. passamento, meu Deus. A manifestação na sua parte é autorizado que é manter 10 anos aqui na área gramada, sabe? Gente, rebaixa para decolagem. Passará para decolagem. Lipo 08, Lipo de Ecológico, piscina 0, Ventura 20 graus, 04 nós. Por Salvador, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Eu sigo a Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Vai chamar de color de Serra em Jacuína, comprou de Serra de Jota Lima, vai mantendo 500 pés, 2 a bordo. O código é o 0165, Romeu Oscar Bravo. Gente, Romeu Oscar Bravo, mantendo em condições visuais 500 pés. Autorizado a proa de Serra Whisky Delta Lima, reporte quando visual começa. Bravo. Olímpio 08, decolou aos 2003, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, Olímpio 08. Controle do Salvador, muito boa tarde, Olímpio 08. Decolado, pistão 0, cruzando mil pés. Olímpio 08, contato radar na decolagem. É,